Nessa aula, nós estamos interessados em desenvolver uma gestão integrada, estratégica, né, para o gerenciamento dos portos e aeroportos de São Paulo, considerando que existe, né, um modelo de distribuição de carga dos usuários do Porto de Santos, Guarulhos e de Campinas, que decidem, né, quais são, os parâmetros que eles usam para mandar carga para um ou outro porto, né? Os pontos principais desse modelo seriam a distância, o valor da carga e a sua tonelagem. Mas além desses fatores, nós temos que entender que esse modelo integrado ele tem que levar em conta uma participação intermodal. Qual é o índice de participação, né, de cada um desses portos no total do comércio exterior do Estado de São Paulo. Depois fazermos uma análise, né, desse perfil dessa carga para sabermos qual é os termos de troca, né, dessas cargas de importação e de exportação e qual é a origem e destino dessa mercadoria, porque essa mercadoria vai influir na distribuição modal e naqueles valores de distância, valor e tonelagem. E por fim, os corredores de acesso rodoviário e ferroviário e hidroviário, que possivelmente carretam a carga para o Porto de Santos, Guarulhos e Campinas. Nessa parte, nós estamos mostrando o modelo de participação modal, né, considerando que a distribuição de carga em cada cidade do Estado de São Paulo é a mesma do Estado de São Paulo como um todo e reflete através dessas índices que estão sendo mostrados aí a partir do Porto de Santos, do aeroporto de Cumbica e Viracopos. Então, por exemplo, na cidade de São Paulo, as cargas se distribuiriam de acordo com esses percentuais do comércio de importação e exportação de cada um desses índices que estão sendo demonstrados aí. O Porto de São Sebastião, que contribui com 7% do comércio internacional do Estado de São Paulo, não está sendo levado em conta porque ele não compartilha a mesma hinterlândia primária do Porto de Santos, Cumbica e Viracopos. Se ele fosse considerado, ele traria uma distorção, já que, por exemplo, a cidade de São Paulo não manda e nem recebe carga de São Sebastião. A razão para a qual nós não estamos considerando o Porto de São Sebastião nessa estudo de modelo integrado, né, de portos e aeroportos de São Paulo é justamente porque ele não compartilha essa hinterlândia primária com os outros portos, né? Nós estamos vendo que 99% das importações do Porto de São Sebastião é do Estado de São Paulo e 96% dessas importações vêm pelo município de São Sebastião. Então, a carga que entra e sai do Porto de São Sebastião é através do terminal do Toviário, né? E os produtos são esses que estão mostrando aí, né? Que é líquidos, gasolina, de aviação, nafta, óleo diesel e petróleo. Então, ele é um terminal específico do sistema do Toviário da Petrobras. Por isso, se ele for levado em conta no modelo, ele causaria distorção, já que as cidades, do Estado de São Paulo não mandam carga para ele. Essa figura, por assim dizer, mostra a hinterlândia, né, do Porto de São Sebastião e demonstra claramente que ele não compartilha a mesma hinterlândia dos outros portos e aeroportos de São Paulo. Ele é um terminal específico do sistema do Toviário da Petrobras. Bem, então, para nós definirmos esse modelo de gestão integrada de portos e aeroportos, nós vamos começar, e esse é o tema dessa aula, que é a primeira parte, né, análise do Porto de Santos, né? E as análises do Porto de Santos serão depois similares para os aeroportos de Guarulhos e Campinas. Então, a hinterlândia primária do Porto de Santos é essa que está mostrando na figura, que tem 874 bilhões de dólares, 80 milhões de pessoas, 10 mil dólares de renda per capita e um comércio exterior de 200 milhões de dólares. Essa figura mostra a distribuição da hinterlândia primária do Porto de Santos a partir dos valores, né, considerando que o Estado de São Paulo é aquele que contribui com 77% dos valores de exportação e importação do comércio do Porto de Santos. Essa figura é similar à anterior, só que agora aqui nós mostramos a distribuição da carga na interlândia primária do Porto de Santos. Então, você pode ver aí que, por exemplo, a participação de Mato Grosso em termos de carga é muito maior do que o seu valor. Essa diferença entre 4% na participação em valor e 13% na participação da carga de Mato Grosso é o valor da carga como um todo. Então, nesse caso, a tonelagem total do Porto de Santos, que é proveniente principalmente do estado de São Paulo, com contribuição de 69%. Aqui voltamos a mostrar a figura com a distribuição das cargas por valor pela Interlândia, mostrando que essa diferença, né, é exatamente o valor da carga por tonelada. Assim, nós teríamos a divisão de 92 bilhões de dólares por 67 milhões e meio de tonelada, dando assim uma estimativa média do valor da carga em dólar por tonelada que entram e saem pelo Porto de Santos. Bem, nós precisamos definir melhor esse perfil da carga, né? Começando um estudo mais particular dessa discriminação dessas mercadorias de exportação pelo Porto de Santos. Vamos começar essa análise do perfil de carga do Porto de Santos através das exportações, considerando 46 milhões de toneladas e 50 bilhões de dólares de exportação em Santos em 2008, né? Considerando 120 produtos que representam 18%, né, do valor total das cargas e 9 bilhões de dólares e tem como tonelagem 1 milhão e meio de toneladas, representando 3% de toda a tonelagem da exportação. Essa divisão entre o valor da carga com a sua tonelada, dá o valor médio dela por tonelada. Então, esses 17% de produtos mais valiosos representam, tem um valor médio de dólar por tonelada de 6.234 dólares. Esse gráfico mostra essa oscilação, que é nada mais, nada menos do que o valor médio da carga por tonelada, né? Considerando os 120 produtos mais valiosos exportados pelo Porto de Santos. Nesse caso, estamos analisando as cargas de maior tonelagem, né? Então, nesse caso, 21 produtos representam 82% da tonelagem total exportada pelo Porto de Santos e representam 42% do seu valor, ou 21 milhões de toneladas, né? O valor médio dessas cargas, desses 21 produtos de maior tonelagem, é 557 dólares por tonelada. Esses produtos têm menor valor do que aqueles outros mostrados anteriormente, porque são basicamente commodities, como você pode ver aí, cana-de-açúcar. Os outros eram produtos industrializados. Então, essa diferença entre os produtos industrializados e commodities dão essa diferença de percentual de participação na exportação e vão definindo aos poucos um perfil de carga para o Porto de Santos. Então, nessa etapa, agora vamos analisar o perfil das cargas e das mercadorias de importação pelo Porto de Santos. Então, agora nós vamos analisar o perfil das cargas de importação, considerando 21 milhões de toneladas e 41 bilhões de dólares. Consideramos 120 produtos que representam os topo, né, 31% de maior valor importado pelo Porto de Santos, representando 13 bilhões de dólares e 2 milhões e meio de toneladas. O valor médio dessas cargas de importação, desses 120 produtos de maior valor, seriam 5.205 dólares por tonelada, mostrando essa mesma variação, né, que nós mostramos na exportação. E os mesmos produtos são aqueles de maior valor, produtos mais industrializados. Repetindo o mesmo modelo usado para as exportações, nesse caso, os 21 produtos de importação que têm maior tonelagem representam 67% das importações, da tonelagem das importações, e representam 13% do seu valor total, representando 5 bilhões de dólares e 12 milhões de toneladas. O valor médio dessas cargas de importação seriam 400 dólares por tonelada. É também, como nós vimos na exportação, commodities, né? O que é importante salientar é que os 21 produtos exportados, né, de maior tonelagem são commodities, os 21 produtos de maior tonelagem importado também são commodities. Então, como nós exportamos soja e açúcar, nós importamos hulha betuminosa, que é produto siderúrgico, e outros componentes de adubo e fertilizante defensivos agrícolas. Então, existe uma relação entre a exportação de commodity e a importação de produtos como sulfato de amônia, amoníaco, que fazem parte de componentes que vão ser usados em fertilizantes desses produtos exportados. Bem, nós precisamos aprofundar um pouco mais essa análise, né, desse perfil de carga, para nós podermos analisar quais são os termos de troca da importação e exportação do Porto de Santos, fazendo uma avaliação de como as mercadorias são classificadas. As mercadorias são basicamente classificadas de acordo com a nomenclatura comum do Mercosul, que vai definir as mercadorias através de um código para que possa ser manipulada internacionalmente e representem a mesma coisa em qualquer país. Assim, você começa uma classificação dessas mercadorias dos produtos menos elaborados até os mais elaborados. Os menos elaborados seriam, digamos, animais vivos, e os mais elaborados seriam, digamos, aparelhos de precisão. Então, as mercadorias são divididas em vários capítulos, né, que definem um produto, e depois várias posições que vão especializando esse produto. No caso aí que vocês estão vendo, animais vivos é capítulo 1, depois qual é a sua raça e se ele está, digamos assim, tem cria ou não tem cria, de acordo com as suas especificações vão sendo criados itens e subitens. Esses capítulos depois são agrupados por seções que definem grandes grupos de capítulos que referem-se ao mesmo tema. Essa classificação é importante para que nós possamos definir exatamente o que nós queremos dizer quando nos referimos a um produto como computador, televisão ou tela de cristal líquido. E que isso possa ser analisado sobre o mesmo ponto de vista em qualquer lugar do mundo. Então, essa figura mostra como os capítulos são agrupados por seções, mostrando, por exemplo, que a seção 1 agrupa os capítulos de 01 a 05 e referem-se a animais vivos e produtos do reino animal, até chegarmos ao capítulo 21, que são objetos de arte e coleções de antiguidade, que referem-se ao capítulo 97 até 99. Nessa figura eu estou mostrando todos os capítulos que existem, na verdade é de 1 até 99, mostrando, como nós já vimos, animais vivos é o capítulo 1, o capítulo, por exemplo, 95 são brinquedos, 87 veículos, automóveis, 88 são aeronaves. Os capítulos 61, 62, 63, vestuários e testes, e café é o capítulo 9, cereais 10, açúcar 17, soja 12. Então, quando nós nos referimos a esses produtos, né, nós temos que usar esse código desses capítulos. E a partir das especificações, se a carne, por exemplo, é congelada ou, ou apenas resfriada, ela vai ter um código do capítulo 2 com suas posições e subposições, como nós mostramos anteriormente. Então, voltando àquela figura anterior, vocês podem ver que aqueles capítulos que não mostrei na tabela anterior, agora são subespecificados de acordo com seção, capítulo, posição, subposição e subitem. Assim, vocês podem entender como essa classificação especifica produtos do menos elaborado até o mais elaborado, com as suas particularidades e especificações. Essa explicação sobre a classificação das mercadorias agora vai ser usado para nós podermos entender quais são os termos de troca entre a importação e a exportação das mercadorias que passam pelo Porto de Santos. Como a classificação dos produtos por capítulos representa uma gradação do menos especializado até o mais especializado, eu fiz uma estatística considerando 99 capítulos, né, de 01 até 99, e sua termo de troca, fazendo uma divisão entre a quantidade de produtos exportados e importados dentro de cada grupo de capítulos. Assim, eu agrupei os capítulos em 10, de 01 até 09, de 10 a 19, de 20 a 29, até chegar a 90 a 99. Colocando isso para definir esse fator de troca, né? De fazendo uma divisão da exportação e importação desses produtos, desses capítulos. O que isso demonstrou é que os produtos, né, que têm capítulo de 01 a 09, que são commodities e os produtos menos especializados, têm um fator de troca com o comércio interior, que é na razão para cada produto desse grupo, né, que nós importamos um dólar, nós exportamos 14 dólares e meio. Para os produtos do capítulo 10 a 20, para cada dólar de importação de produtos dessa categoria, nós exportamos 9 dólares e 30 centavos. Assim vai que nos produtos mais especializados, que vão do capítulo 90 ao 99, para cada dólar importado desse grupo de produtos, nós exportamos apenas 80 centavos. Então, nós temos um déficit na medida que nós analisamos os capítulos que têm maior produtos mais especializados. Para que vocês possam entender melhor como os cálculos daqueles gráficos foram feitos, eu mostrei, então, os termos de troca pelo agrupamento mostrado naqueles gráficos. Então, o primeiro agrupamento é dos capítulos que vão de 01 a 09, que começam com animais vivos até produtos como carne e café. Então, os termos de troca nesse grupo de produtos estão mostrados aí nessa tabela. Nós exportamos carne desossada de bovino, café não torrado, e importamos bacalhau, leite, avelãs e peras frescas, né? A relação de troca é para cada dólar importado, nós exportamos 14 dólares e 50, porque nós concentramos as nossas exportações nessas carnes desossadas e café, que representam 6 bilhões de dólares, enquanto importamos apenas, nesse grupo de produtos, 426 milhões. Nesse agrupamento de produtos que vão de 10 a 19, que referem-se às seções 2, 3 e 4 de produtos do reino vegetal e gorduras animais, é onde estão os produtos de commodity mais exportadas pelo Brasil, como grãos de soja, açúcar e outros produtos alimentícios, né? A relação de troca, os termos de troca desse grupamento de produtos, né, com a importação é na relação de 1 dólar de importados para 9 dólares e 30 centavos de exportação. Então, nós estamos vendo que nós temos uma concentração muito grande de produtos de commodity, como soja e açúcar, que representam 7 bilhões de dólares, e uma importação muito pequena de 816 mil dólares, milhões de dólares, que dão esse fator de troca de 9,3. Então, nesse agrupamento de produtos do capítulo 40 ao 49, nós temos uma relação de troca com o exterior, né, de 1,2, 1 dólar importado para 1 dólar e 20 exportado desse grupo de produtos, né, que vão pasta de química de madeira, papel em fibra e outros, né? E nós importamos borracha natural, papel de jornal e outros produtos nessa categoria. A relação de troca é superavitária e nós ganhamos 20 centavos na troca desses produtos com o comércio internacional. Na medida que nós progredimos na especialização dos produtos, agora no capítulo 50 ou 59, que é mais especializado que os anteriores, nós começamos a ver um déficit nessa relação de troca. Então, nesse agrupamento de produtos, para cada dólar importado, nós exportamos apenas 80 centavos. Né? Por quê? Porque nós estamos vendo aí que nós trocamos algodão simples debulhado por fio sintético. Então, nós estamos trocando um produto primário por um produto especializado. Então, nós começamos a ter uma perda nessa relação de troca, porque os produtos industrializados acabam sendo em maior quantidade do que os produtos menos especializados. Então, nós temos uma necessidade muito maior de fibras sintéticas, né, do que conseguimos exportar de fibras de algodão natural. Isso acaba tendo uma relação de troca, que é, exportamos 481 milhões e importamos 600 milhões de dólares. Então, na medida que nós especializamos os produtos agora de 80 a 89, dos capítulos 80 a 89, que se referem a máquinas, aparelhos e material de transporte, esse déficit continua aparecendo na balança de troca do comércio internacional. Então, nós temos que compensar uma quantidade muito grande de produtos no topo da lista, como automóveis, com motor de explosão, exportamos 1,5 bilhão de dólares, para compensar essa quantidade muito grande de produtos, de partes de automóveis e produtos industrializados que nós importamos. A soma total dessas duas trocas acaba sendo uma perda. Se bem que nós temos que observar que alguns produtos importados aqui, como partes de automóveis, estão sendo usados para montar esses automóveis que estão sendo exportados através da isenção fiscal de importação, conhecida como o regime alfandegário do drawback, que você pode importar partes do veículo, como, por exemplo, câmbio, desde que esses câmbios sejam exportados num veículo completo. E, nesse caso, você não paga nenhuma taxa de importação. E parte desses produtos importados, desses automóveis exportados, aliás, é parte de convênios com o Mercosul, porque vocês vão ver a origem e o destino desses produtos e os automóveis que são exportados, principalmente para Argentina, México e Peru, ou América Latina ou Mercosul. Seja como for, então tem que ter uma concentração muito grande de produtos industrializados para trocar por outros produtos mais especializados, né? De maneira que nessa relação de troca nós acabamos perdendo os 10 centavos para cada dólar importado. Esse é o agrupamento mais alto da tabela de classificação de produtos de 90 a 99, que são os mais especializados. Na verdade, aí nós temos, trocando, né, consumo de bordo, que são produtos de combustíveis, lubrificantes e suprimentos de navios do Porto de Santos, que é 1 bilhão de dólares, por todos esses produtos importados na coluna da direita, que referem-se a produtos eletrônicos, como cristal líquido, e esses em vermelho, do capítulo 95, que são brinquedos. Então, nós estamos trocando brinquedos por combustível de navio. Então, resumindo toda essa conjunto de classificação por capítulos de 1 a 99, nós temos do lado esquerdo todas as exportações, do lado direito todas as importações, que representam 30% do Porto de Santos. Então, o que nós estamos exportando é soja, carne desossada, café, açúcar, álcool etílico e automóveis, e estamos importando toda essa relação de produtos que estão na tabela da esquerda. Da direita. De maneira que a relação de troca do Porto de Santos, considerando 30%, né, de todas as exportações, de toda a movimentação de exportação do Porto e importação do Porto de Santos, nós temos, para cada dólar importado, nós exportamos 1 dólar e 20 centavos. Bem, fica claro nessa tabela que nós estamos trocando produtos menos especializados por produtos mais especializados, já que os produtos que têm maior valor no comércio internacional, que nós conseguimos vender mais, são aqueles que têm classificação menor na tabela de classificação de mercadorias. E os produtos que nós estamos importando mais, em maior quantidade, são esses produtos mais especializados. Se bem que, no topo da tabela, da direita, nós temos cloreto de potássio, que é, nós estamos importando em grande quantidade, enxofre, porque eles são parte de adubo que vai ser usado para exportar os produtos que estão na tabela da esquerda. Então existe essa relação direta de grandes quantidades de commodity, como cloreto de potássio, sendo importadas para exportar essa grande quantidade de produtos agrícolas. Então nós voltamos àquela tabela que eu tinha mostrado inicialmente para vocês e plotamos no gráfico todas essas relações de troca desses conjuntos de capítulos de 1 a 9, de 10 a 19, de 20 a 29, até chegar a 90 a 99, para termos então 10 grupos, né, de relação de troca que mostre qual é, digamos, os termos que essas trocas estão sendo realizadas no Porto de Santos para cada agrupamento de produtos. Lembrando que essa evolução, né, do menos especializado ao mais especializado é do capítulo 1 até o capítulo 99. Então, está claro, quando plotamos isso no gráfico, que nós temos maior relação de troca, né? Ganhamos mais dinheiro quando os produtos são menos especializados. Do capítulo 01 até 09, nós trocamos com o exterior na base de 1 dólar para cada 14 dólares e meio exportado. Nos produtos de 10 a 19, para cada dólar importado, nós exportamos 9 dólares e 30. Esses produtos, o ganho de superávit nesses produtos vão compensar a balança comercial do porto, na medida que nos capítulos 5 até 60, de 60 até 70, de 70 até 80, nós vamos ter déficit na troca, porque esses produtos são mais especializados. Então, o que está acontecendo é que nós estamos trocando produtos agrícolas, vendendo cada vez mais soja e carne, para trocarmos por uma quantidade cada vez maior de produtos industrializados. Nós ainda temos um saldo positivo, né? Porque a relação de troca no porto como um todo é superavitário. Então, para cada dólar importado, nós exportamos pelo Porto de Santos 1 dólar e 20. Mas, na verdade, isso está mostrando uma deterioração na relação de troca, porque nós estamos vendendo cada vez mais commodity para importar uma quantidade cada vez mais de produtos industrializados. E aquele a tabela que nós mostramos anteriormente, por exemplo, nós exportamos uma grande quantidade de fios de algodão para importar uma quantidade muito grande de fios sintéticos. Isso é uma demonstração clara do que os economistas chamam de deterioração do termo de troca. Você troca uma relação de produtos menos especializados por uma quantidade cada vez maior de produtos menos especializados. Ao longo prazo, você tem, digamos assim, favorece as commodities e prejudica o processo de produção de produtos mais especializados ou industrializados. Mas para caracterizar bem essa importância da classificação e do perfil das mercadorias que são exportadas e importadas pelo Porto de Santos, nós precisamos agora entender qual é a origem e destino dessas mercadorias. Nós vamos então começar a análise da origem e destino das mercadorias do Porto de Santos, considerando 50% dos produtos exportados e 50% dos produtos importados. Aqui está, digamos, os 22 itens de produtos que representam 50% das exportações do Porto de Santos. Só para vocês terem uma ideia, 50% das importações são representados por 208 itens de produtos. Então, nós estamos trocando 22 itens de produtos por 208 produtos, itens de produtos importados. a origem e destino dos produtos exportados. A origem é quase sempre o estado de São Paulo, porque é o Porto de Santos, né? A coluna onde está o estado de São Paulo representa a maior parte dos produtos, né, que tem origem na exportação pelo Porto de Santos, e nós podemos definir como, como carne, como açúcar, como álcool etílico, como automóveis. E grãos como soja, principalmente pelo Mato Grosso e Minas Gerais, no caso, por exemplo, de café não torrado. E a maior parte dos destinos dessas mercadorias, no caso de soja, é a China, com 68%, carne desossada, a Rússia, e café não torrado, a Alemanha, com 20%, e os Estados Unidos, com 16%. Como nós dissemos anteriormente, a exportação de automóveis, que nós vimos na tabela anterior, ela tem como origem 65% Argentina, 21% México e 5% Chile e 2% o Peru, que fazem parte daqueles acordos com o Mercosul. A origem e destino das cargas de exportação, considerando 50% do topo das cargas mais valiosas, são principalmente o estado de São Paulo, com 60%, e a Europa, com 30%, né, de destino. E o que é surpreendente é que a Europa e os Estados Unidos têm um peso muito grande, né, no destino das nossas exportações. E o estado de São Paulo, Mato Grosso e Minas têm um peso muito grande na origem das cargas. Então o papel, digamos assim, da China e da Ásia é bem pequeno, é bem menor, né, digamos assim, do que a Europa e os Estados Unidos, que são os nossos principais parceiros no comércio internacional. Embora a China individualmente tenha crescido e já tenha passado os Estados Unidos, mas a Europa continua sendo o maior destino das nossas exportações. Uma vez caracterizada o perfil das cargas, a origem e destino das mercadorias exportadas pelo Porto de Santos, agora nós temos que fazer uma análise dos modais de transporte e como essas cargas saem da origem e chegam ao seu destino. Lembre-se, o objetivo aqui é definir um modelo que depois vai ser aplicado para os aeroportos de Guarulhos e Campinas, para que nós possamos fazer uma avaliação do perfil das cargas e dos corredores de importação e exportação. Então, nesse caso, digamos assim, nós podemos ver bem claramente que os produtos exportados são commodities, que são principalmente vindo do estado de São Paulo, onde a principal fonte de produto é açúcar e álcool etílico, e que é principalmente exportado para os Estados Unidos. E no Mato Grosso, soja, que é principalmente exportado para a Ásia. De maneira que, uma vez dito isso, nós temos que analisar quais são os corredores, né, hidroviário, rodoviário e ferroviário, que são impactados por essa quantidade de carga desses diferentes estados para chegar até o Porto de Santos e serem embarcados. Primeiramente, nós vamos analisar os corredores hidroviários, porque essa interlândia primária do Porto de Santos é servida por essa bacia do rio Tietê-Paraná. Então, todos esses estados poderiam usar o corredor hidroviário Tietê-Paraná. Nós estamos considerando aqui que existe aí 24 bilhões de dólares e 35 milhões de toneladas referente às cargas de São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Mato Grosso, que poderiam hipoteticamente usar a hidrovia. Então nós estamos fazendo aqui um cenário de carregamento máximo para ver como que esse corredor hidroviário poderia, qual é a capacidade desse corredor hidroviário para carregar todas essas mercadorias. Então, nesse cenário de carregamento máximo, né, considerando que a hidrovia Tietê-Paraná pudesse carregar todas as exportações desses estados, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná, nós teríamos, então, 24 milhões, bilhões de dólares e 35 milhões de toneladas. Então, não seria possível, porque essa tabela mostra a evolução do carregamento dessa hidrovia nos últimos 10 anos e, no ano de 2010, ela pôde carregar apenas 5 milhões e 700 mil toneladas. Bem, com esses dados nós podemos ter uma olhada melhor, uma visão mais clara de como seria como é a operacionalização desse corredor hidroviário. Aqui, um dos problemas da hidrovia do Tietê-Paraná é que, primeiro, ela não liga até o Porto de Santos, né? Porque a nascente dessa hidrovia é em São Paulo, onde ela é mais estreita e é mais larga na sua origem, que é, digamos, próximo dos centros produtores de grãos, né? Então, na medida que você, digamos, se aproxima da capital e aumenta a capacidade de carga, porque se aproxima de uma área onde tem cada vez mais carregamento, é onde o fluxo do rio é menor. Então, o fluxo de carga é oposto ao fluxo da navegação do rio. Então, você está vendo que em verde estão o tráfego de 6 chatas, né? Essas chatas, no alto da figura à direita, nós podemos ver o que é uma chata, né? Nesse caso, nós estamos considerando 4 chatas e um empurrador. Ela teria 150 metros de largura. Ela representaria aí o que está em azul. Em verde seriam 6 chatas, em amarelo seriam 2 chatas e em verde seriam apenas 1 chata, porque existe afunilamento no canal de navegação. Então, nós podemos ver que o fluxo de navegação seria bastante complicado, porque você começaria com 6 chatas, né, lá em São Simão, e terminaria em Barra Bonita digamos, apenas 1 chata. Então, para você mudar esse comboio hidroviário, seria extremamente complicado, né, porque você está vendo aí as restrições que mostram que nesse ponto em vermelho, você só pode ter carregamento aí de 50 metros, né? Então, esses comboios de 150 metros não poderiam passar, eles teriam que ser desmontados e montados novamente cada vez que passassem por uma restrição. É por isso que a hidrovia não consegue se desenvolver, porque o importante num corredor de transporte é manter um fluxo contínuo de alta capacidade de mercadorias, o que não acontece com... Então, nessa figura, nós vamos definir um cenário de carregamento máximo dos corredores ferroviários. Esses corredores ferroviários já foram definidos em outras aulas, que são os corredores ferroviários que convergem ao Porto de Santos, né, que são aqueles 5 corredores que nós já comentamos em aulas anteriores, né? Nesse caso, nós estamos considerando que esses 5 corredores carregam todas as cargas que nós contabilizamos, que nós já vimos mostrando anteriormente, das exportações de Minas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, né, e o interior do estado de São Paulo. Então, nós definimos que se toda a carga desses estados, mais do interior do estado de São Paulo, fossem por ferrovias, nós teríamos essa capacidade máxima de corredores ferroviários, né? Então, juntando os corredores 2, 3 e 5, porque o 4 há uma superposição com o estado de Mato Grosso, nós teríamos, né, 9 bilhões de dólares e 14 milhões de toneladas, representando 35% ou 36% das exportações, né? Só os corredores ferroviários do interior de São Paulo, considerando que representa 12% das exportações, representariam 5 milhões de toneladas e 3 bilhões de dólares. Então, todos esses dois, o interior de São Paulo mais o corredor desses estados, 2, 3 e 5, nós teríamos um corredor ferroviário que representaria 48%, né, das exportações, representando 12 bilhões de dólares e 19 milhões de toneladas. Um mercado ferroviário bastante interessante, porque essas mercadorias representariam 50% das exportações das mercadorias mais valiosas do Porto de Santos. Como vocês podem ver na figura embaixo à sua direita, nós temos, digamos, a distribuição dessas cargas na região metropolitana de São Paulo ou da macrometrópole, incluindo Jundiaí, Sorocaba, Santos e Campinas, né? Então, essas cargas, né, seriam tipicamente rodoviárias, porque elas estão muito próximas de Santos, e nós já mostramos em trabalhos anteriores que a carga nessa região representa 67% das cargas de importação e exportação total do Porto de Santos e percorrem uma distância de 110 quilômetros. Né? Então, essas cargas da macrometrópole representariam uma parte que iria pelo corredor rodoviário de exportação, a hidrovia Tietê-Paraná, por essas restrições que vocês estão vendo aí. Então, análise desses corredores ferroviários, né, com carregamento máximo de exportação, teriam que levar em conta aquela primeira etapa dos estados até chegar à transposição da macrometrópole, né? Porque então nós teríamos que ter aí um ferroanel que pudesse captar todas essas cargas que estão chegando ao Porto de Santos, que tem que passar pela macrometrópole, né? Os corredores do interior de São Paulo e os corredores dos estados, né? De Minas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná. Quer dizer, então nós teríamos que fazer aí um ferroanel que tivesse uma capacidade de receber essa carga de exportação, que representaria 48,05% das exportações que vão ao Porto de Santos, que teria 19 milhões de toneladas, né? A dificuldade na análise do processo de escolha modal ferroviário é que as ferrovias, elas só podem ser analisadas sobre o ponto de vista sistêmico, né? Desde a sua origem até o seu destino. Não adianta você fazer melhoramento de Minas até São Paulo sem que você faça o rodoanel, porque então você haveria um acúmulo de cargas na região metropolitana de São Paulo. Então, para que essas cargas pudessem todas se absorvidos, considerando que todas elas fossem pelo sistema ferroviário, nós teríamos que fazer uma análise desse ferroanel de maneira que ele pudesse absorver essa quantidade de carga. E aí as opções, né, são duas: ou você faz um anel em torno da cidade de São Paulo de ferrovias, ou você usa, né, digamos assim, modificações, constrói pequenos ramais de desvio para que a carga possa ser separada dos trens da CPTM, né, do que os trens de subúrbio. Quer dizer, um ou outro vai implicar num custo-benefício bastante alto, né? Porque nós temos que aí considerar que também a quantidade de dinheiro envolvido é muito grande se as ferrovias pudessem captar todas essas cargas. Nós estamos lembrando que isso aqui é apenas uma simulação de cenários de máximo carregamento. Ainda assim, nós temos que considerar que a cidade de São Paulo sozinha representa 24% das exportações que vão pelo Porto de Santos, que tem como corredor principal as rodovias. Então, uma vez vencido o problema dos máximos carregamentos ferroviários de exportação na macrometrópole através de um possível ferroanel, nós teríamos que o outro problema seria a transposição da Serra do Mar. Então, aqueles 5 corredores teriam que entrar por Paranapiacaba e Evangelista de Souza para chegar até o Porto de Santos. Então, nós teríamos aí 12 bilhões de dólares, que são esses corredores ferroviários de exportação, e 19 milhões de toneladas que teriam que descer a Serra por essas duas ferrovias. E levando sempre em consideração que a macrometrópole representariam outros 48% e representariam 15 milhões de toneladas que teriam que descer por rodovia. Mas, digamos assim, a próxima etapa depois de transposta a macrometrópole seria transpor a Serra do Mar por ferrovias. Como nós consideramos que os estados da Interlândia Primária mais o interior do estado de São Paulo transportariam as suas cargas num carregamento máximo ferroviário por ferrovias, conforme nós mostramos anteriormente, né, o que resta agora é o máximo carregamento para as rodovias, que seria restrita à macrometrópole, porque ela, digamos assim, tem menores distâncias que não são propícias ao carregamento ferroviário, mas sim ao rodoviário, porque tem distâncias menores ao Porto de Santos. Então, essa macrometrópole representaria 47,97%, como vocês estão vendo nessa tabela à esquerda, né? De maneira que movimentaria 15 milhões de toneladas e estaria restrita, né, à região metropolitana de São Paulo e à micro-região de São José dos Campos. Nessa tabela você pode ver a discriminação das exportações em valor em tonelada por toda a macrometrópole de São Paulo. Os produtos, né, exportados pelo porto, pelo estado de São Paulo são esses que nós já mostramos anteriormente, que são soja, carne, café, açúcar, álcool, mas que também são automóveis, tratores e algumas peças de produtos industrializados que estariam restritos a essa região da macrometrópole. E teria como canal de escoamento as rodovias. Existiria uma outra parte pequena, né, de mercadorias que viriam de outros estados, como da Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que representa menos de 1% do movimento do estado de São Paulo, mas que sobrecarregariam as rodovias com destino ao Porto de Santos. Então, aí o grande problema para análise de corredores de transporte ao Porto de Santos seria o Rodoanel, né, que teria que suportar 15 milhões de toneladas, mais essa pequena quantidade que vem dos estados de fora da Interlândia Primária. Uma vez transposta a macrometrópole através do Rodoanel, considerando os carregamentos máximos rodoviários de exportação, nós teríamos que descer a serra e isso sobrecarregaria o sistema Anchieta Imigrantes. Então, essas exportações, como vocês estão vendo pela tabela acima à esquerda, né, de alguma maneira vão descarregar no sistema Imigrantes Anchieta, né? Da mesma maneira que as ferrovias descarregam através da Ferroban e da MRS, Porto de Santos. Então, a análise que nós estamos fazendo aqui dos corredores ferroviários e rodoviários, né, leva em conta que você tem que passar. Os ferroviários vêm desde dos estados de origem, Dourados, Anápolis, e chegam até a transposição da macrometrópole, depois a transposição da Serra do Mar, e depois chegam à Baixada Santista e têm que ter acessos ao Porto de Santos propriamente dito. Então, a terceira etapa de análise desses corredores ferroviários, né, seria os acessos ao Porto de Santos propriamente dito, porque aquelas ramais do MRS e da Ferroban teriam que carregar 19 milhões de toneladas e chegar até os terminais ferroviários da margem direita e esquerda do Porto de Santos, carregando aqueles produtos que estão discriminados aí, que vêm dos estados de São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Além de uma pequena porcentagem que vem de fora do estado, que representa menos de 1% desse carregamento. Então, a análise dos corredores ferroviários de exportação teria que ser feita a partir dos estados até a macrometrópole, transposição da macrometrópole, transposição da Serra do Mar e acessos ao porto e à cidade de Santos. A característica principal dessas análises que nós estamos fazendo de corredores de exportação ferroviário e rodoviário é que a presunção de que todas as cargas dos estados da da Interlândia Primária do Porto de Santos, mais o interior, viriam todos por ferrovia, né? E carregariam 19 milhões de toneladas. E os corredores rodoviários seriam a partir da macrometrópole, porque teriam menores distâncias ao Porto de Santos e carregariam 15 milhões de toneladas. Todos eles teriam que passar pela macrometrópole e depois pela Serra do Mar e depois os acessos ao Porto de Santos até chegar nos terminais, né, rodoviários e ferroviários. No caso dos corredores ferroviários, nós podemos ver que nas exportações nós teríamos 15 milhões de toneladas que poderiam ser distribuídos nesses 22 milhões de toneladas que nós temos na margem direita e esquerda do Porto de Santos. E os corredores rodoviários teriam que usar a Imigrantes Anchieta e os acessos, né, principalmente das vias perimetrais ao Porto de Santos. Então, esse conjunto agora importante para a compatibilização desse cenário seria a existência de uma marginal rodoviária, tanto na margem direita quanto na margem esquerda, que pudesse escoar o rodoviário e permitisse a manobra dos ferroviários para atingir esses pátios ferroviários que estão descritos aí, porque nós já mostramos anteriormente que apenas uma fração, né, desse potencial dos terminais ferroviários do Porto de Santos pode realmente ser alcançado. Na verdade, são 19 milhões de toneladas de exportação e tem à disposição 22 milhões, mas por questões de manobrabilidade, esses 22 milhões de toneladas não estão totalmente disponíveis. Mas é nesse ponto que termina, digamos, os corredores rodoviários e ferroviários, e essas mercadorias são realmente exportadas, né, para a Europa, para o Oriente Médio, para a China, porque é a partir daí que há o embarque dos navios. Então, o que nós tentamos aqui caracterizar é, digamos, 50% das exportações do Porto de Santos, representando 25 milhões bilhões de dólares e 35 milhões de toneladas, que tenha, digamos assim, que possa ser descritos por mercadorias específicas a partir da classificação da nomenclatura do Mercosul, de maneira que nós podemos saber exatamente quais são as mercadorias e quais são os potenciais de transporte rodoviário e ferroviário que possam ser usados para chegar até os terminais de embarque e das mercadorias para o exterior, né? Quer dizer, isso é parte de um modelo que agora precisa ser usado para importação, aplicado tanto ao Porto de Santos quanto aos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, que será feito numa próxima aula. Mas, digamos, nessa aula nós estamos definindo esse modelo para que 50%, analisando 50% das exportações e das importações, nós podemos saber tudo, né? Qual é exatamente a mercadoria, qual é a origem e destino e quais são o potencial dos corredores rodoviários e ferroviários que podem ser usados. O último elo da cadeia rodoviária e ferroviária de exportação é o embarque da mercadoria, e aí, a partir dessa pesquisa que nós fizemos, considerando dados de 2004, nós temos os calados do navio e o tamanho das embarcações. Quer dizer, todos aqueles corredores terminam nesse tamanho de embarcações e nesse calado. O calado passa a ser uma restrição em toda essa cadeia, né? Se nós estamos considerando expansão do Porto de Santos e análise de carregamento máximo por corredores rodoviários e ferroviários, nós temos que analisar quais são a capacidade máxima das embarcações e qual é o calado, né? No caso aí, os maiores calados são de grãos, né? No caso soja, e o tamanho máximo médio das embarcações, considerando o ano 2004, foram 74 mil toneladas, né? E o calado médio está na faixa de 10 a 14 metros. Se nós aumentarmos esses calados, nós temos maiores capacidade de embarque e há uma proliferação encadeada para trás, aumentando, né, possibilitando o aumento da capacidade dos corredores rodoviários e ferroviários. Então você não pode aumentar um sem considerar o outro. Então todo o sistema de análise de carregamento de exportação do Porto de Santos é encadeado, é sistêmico, começa em Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná e termina embarcando as mercadorias nos terminais de exportação. Da mesma maneira que fizemos para as exportações, agora vamos considerar as importações, os termos de troca, a origem e destino da mercadoria, considerando 50% da carga das mercadorias importadas pelo Porto de Santos. Lembra, tudo aquilo que fizemos para exportação, nós vamos fazer para importação, para criarmos um modelo de entendimento de como as mercadorias são distribuídas no Porto de Santos e aplicar esses mesmos conceitos, eventualmente, para os aeroportos de Guarulhos e Campinas. Por isso, ele tem que ser sistemático e usar os mesmos critérios, tanto para importação quanto para exportação, tanto para o porto quanto para os aeroportos. Então, prosseguindo, 50% das importações do Porto de Santos representam, digamos, nesse caso, quatro tabelas, porque enquanto 50% das exportações são representadas apenas por 22 itens, as importações pelo Porto de Santos são representadas por 206. Então, na verdade, nós vamos ter que mostrar aqui quatro tabelas, né? Nós estamos mostrando mais informação, né, para vocês, porque vocês podem depois pausar o vídeo e analisar esses dados com mais cuidado, mas, digamos, nós temos que dar para vocês essas informações, digamos, incompletas. Quais são esses 208 itens de produtos que representam 50% das exportações do Porto de Santos? No topo deles está cloreto de potássio, que nós já mostramos para vocês que fazem parte de elementos que vão ser produzidos adubos, né? E esse produto é importado principalmente do Canadá. Não só cloreto de potássio como enxofre. Então existe no topo das mercadorias importadas uma relação com o topo das mercadorias exportadas, no caso soja e açúcar, porque um é, digamos, subsídio do outro. Importa-se elementos que vão se tornar, digamos, adubo para podermos exportar soja e açúcar. Depois tem os produtos, digamos, importados, mais especializados, que são, digamos assim, industrializados, que são partes de avião, automóveis e produtos de dispositivos de cristal líquido para os mais diversos tipos de eletrônicos, de maneira que vai haver, digamos assim, um aumento, né, de produtos cada vez mais especializados. Nessa primeira tabela, a característica que vocês vão ver é principalmente esses commodities importadas do Canadá e outras como nitrato de amônia e ureia, que são importadas, digamos assim, da Rússia e até mesmo dos Estados Unidos, que vão servir como base de defensivos agrícolas e adubo. E outro tipo de produto que são automóveis, que são importados através do Mercosul, que nesse caso eu salientei aí, do México, da Alemanha e da Argentina e do Japão. Os carros importados, né, e exportados pelo Porto de Santos quase sempre estão dentro desse contexto de acordos com o Mercosul. Outra característica das importações do Porto de Santos, considerando 50% delas, é, digamos, as partes de veículos que vão ser usadas por aquele regime alfandegário que eu já mencionei para vocês, que é o drawback, onde é permitido você importar partes de veículos desde que você use esses produtos em um produto final exportável, né? Nesse caso, então, você não paga tarifas de importação. Então, você vai ver caixas de transmissão de veículos e partes de veículos que vão ser usados pela indústria automobilística de São Paulo no regime do drawback. Então, para ser consistente com essa apresentação, nós estamos mostrando aqui na tabela 2 a sequência, né, dos 208 produtos de exportação, itens de produtos de exportação pelo Porto de Santos. Então, eu sugiro que vocês pausem o vídeo para poder analisar mais detalhadamente a origem e destino das mercadorias, que começa no exterior e termina nos estados brasileiros, né? A maior parte dos estados importadores é o estado de São Paulo, né? Outra característica que vocês vão poder ver nessa tabela e nas outras que estão a seguir é que a China não é, digamos assim, a maior fonte de importação de produtos pelo Porto de Santos. Então, prosseguindo, essa outra tabela acrescenta mais a lista de produtos de importação até nós completarmos na próxima tabela. De novo, eu sugiro que vocês pausem o vídeo para poder analisar mais detalhadamente a origem de cada produto. Por exemplo, fios de poliéster nós importamos da Índia, principalmente. Eixos de transmissão com diferenciais para veículos automóveis nós importamos partes do Japão. E assim vai. Prosseguindo, essa tabela mostra que partes realmente de veículos importados pelo Porto de Santos vêm do Japão e veículos automotores da Argentina, como nós já tínhamos dito anteriormente. Essa tabela completa a lista dos 208 itens de produtos que performam 50% das importações pelo Porto de Santos. Então, aquilo que começa com commodities e produtos industrializados como automóveis, terminam com o último da lista é a escova de dente que vem da China. Esse gráfico mostra a origem e destino das importações, né? Principalmente as origens das importações pelo Porto de Santos são principalmente a Europa, a Alemanha e os Estados Unidos, né? Reforçando aquela ideia de que a Europa, como um todo, como um continente, é uma grande parceira, né, no comércio internacional do Brasil, tanto para exportação quanto para importação. A China vem crescendo, mas com certeza, pela questão de distância, a Europa e os Estados Unidos são os nossos maiores parceiros, né? A China vem crescendo, mas ela não tem essa participação que parece sendo divulgada pela mídia, né? O destino das importações brasileiras são 81% o estado de São Paulo, né? E tem aí uma quantidade muito grande de outros pequenos estados que importam mercadorias digamos assim, de alto valor, como o caso, por exemplo, do Espírito Santo, que tem representa 1% das importações do Porto de Santos, que tem um valor de 6 mil dólares, quase 7 mil dólares por tonelada. Então, isso mostra que o Porto de Santos tem uma característica de distribuir carga, ainda que em pequena quantidade, por uma área muito abrangente da Interlândia, além daquela Interlândia primária, que seria, digamos, uma Interlândia secundária, que incluiria o Norte, o Nordeste, mas que seriam cargas de grande valor. Provavelmente, né, no caso, por exemplo, da região Norte do Brasil, que representa 0,15% das importações do Porto de Santos, com valor de 7.300 dólares, né? É possível que essas mercadorias, ao sair do Porto de Santos, use os aeroportos para chegar até a região norte. Então, esse hub que o Porto de Santos faz, com certeza, em conjunto não só com a cabotagem, como também uma certa, digamos assim, cabotagem aérea, porque os aeroportos fazem parte dessa combinação de possibilidades de troca de mercadorias, tanto da importação quanto da exportação. Mas isso é parte de um modelo que vai se evoluir. Nesse ponto, nós estamos apenas analisando o Porto de Santos. Para analisar os corredores de importação, nós temos que fazer o caminho inverso das exportações. As exportações nós começamos analisando a Interlândia primária, os estados que mandam carga para o Porto de Santos. Agora, para a importação, nós temos que analisar a partir do Porto de Santos, onde 81% dessa carga de importação, considerando metade, né, das cargas mais valiosas, se dirigem ao estado de São Paulo. Então, a análise dos corredores de importação começa aonde termina a análise dos corredores de exportação. pelo porto propriamente dito, porque é aqui onde as mercadorias são embarcadas, né? Então, como 80% da carga se dirige ao estado de São Paulo, de importação, né, o que sobra para aqueles corredores ferroviários que vão para os estados que compõem a Interlândia primária, né, representam apenas 21%, né, considerando também aqui o interior do estado de São Paulo. E o resto está restrito à macrometrópole. 75% da carga de importação se dirige à macrometrópole, a um raio de 200 quilômetros em torno de São Paulo. Então, nós temos aqui, digamos assim, uma mudança bastante grande, né, na análise desses corredores rodoviários e ferroviários, porque na importação o mais importante é o corredor rodoviário, já que 75% da carga é absorvida num raio de 200 quilômetros em torno de São Paulo, enquanto que os corredores ferroviários já são bem menores, né? Eles têm 3, 4 milhões de toneladas e 4 bilhões de dólares, e que representam apenas 20%, 22% do carregamento. Nós estamos mostrando aí os terminais ferroviários, né? E que tem capacidade de quase 23 milhões de toneladas, que pode dividir isso entre importação e exportação. Então, como nós dissemos ao encerrar a análise das exportações, quando nós começamos a análise dos corredores de importação, o ponto principal é o calado do navio e a capacidade das embarcações em despejar a carga no Porto de Santos. Uma vez embarcadas as mercadorias, o primeiro ponto de contenção é que essas mercadorias saem do porto e temos que analisar então os acessos de saída do porto e da cidade de Santos, né? Os corredores ferroviários têm que movimentar 4 milhões de toneladas, né? E os corredores rodoviários, né, que é Anchieta e que vai dar na Anchieta Imigrantes, têm que desembaraçar 11 milhões de toneladas e 16 bilhões de dólares, né? O único ponto de entrada e saída para o Porto de Santos é a Via Anchieta, como nós vamos mostrar no vídeo a seguir. Existe uma pequena quantidade de produtos que tem que de importados, que tem que ir para outros estados, né, que vai ter que ser usado pelo sistema rodoviário, passando pela macrometrópole. Mas é uma quantidade relativamente pequena, como vocês podem ver à esquerda, no meio da figura. Então, a análise dos corredores de importação começam com a análise dos corredores rodoviários, né? Porque eles vão representar ao todo 60% das importações pelo Porto de Santos, representando aí, como vocês podem ver na figura no meio à direita, né, 28 bilhões de dólares e 26 milhões de toneladas. Isso aí tem que subir e descer pelo sistema Imigrantes Anchieta e representado por esses produtos, como partes de helicóptero, cloreto de potássio, enxofre, partes de veículos, que vão, digamos assim, que essas são as características dos produtos de importação que vão passar por esses corredores rodoviários. Os corredores de exportação, que são rodoviários, que partem da macrometrópole, são aqueles que têm partes de automóveis e também produtos agrícolas, né? O que é importante no alto, à esquerda, é essa tabela que mostra a importância da região metropolitana de São Paulo, que representa 36% das importações, absorve 36% das importações pelo Porto de Santos, depois Campinas e São José dos Campos, né? Então, os corredores rodoviários têm que transpor a saída do porto e da cidade de Santos, a transposição da Serra do Mar pelo sistema Anchieta Imigrantes, e tem que chegar à macrometrópole passando pelo Rodoanel, né? Então, é aí, nessa região, que vai ser absorvida 75% da carga de importação. Então, o fluxo de importação e exportação é de 28 bilhões de dólares e 26 milhões de toneladas. Considerando que a cidade de São Paulo representa 36% desse total, representando 3 bilhões de dólares de tonelada e 7 bilhões de dólares de produtos, né? Então, as considerações aqui é que esses corredores rodoviários de importação, eles não só sobrecarregam o rodoanel, como também o sistema viário da cidade de São Paulo, né? Quer dizer, não basta apenas o rodoanel, mas que a cidade de São Paulo tenha vias expressas capazes de absorver esse movimento do rodoanel, porque parte dessa carga de importação, 36% dela, vai rodar dentro da cidade de São Paulo. Então, não é apenas o rodoanel, mas um sistema de viário, rodoviário, que é essencial dentro da cidade de São Paulo para evitar congestionamentos, né? Essa tabela à esquerda, no topo, mostra bem como se distribui a carga, né, de importação pelo estado de São Paulo, né? Nós já mostramos em outro trabalho, vocês podem ver aí no meio à direita da figura, né, que a distribuição de carga do Porto de Santos como um todo é tal que 20% da carga percorre uma distância de 0 a 75 quilômetros, 26% 75 a 150 quilômetros, e apenas 7% de 150 a 225 quilômetros. Então, a maior parte da carga de importação e exportação, no caso dessa figura, que representa 54% da importação e exportação, mostra que as cargas ao Porto de Santos percorrem uma distância muito pequena, o que é propício aos corredores rodoviários. Na tabela à esquerda, você pode ver a distribuição desses 81% de cargas importadas pelo Porto de Santos, né, mostrando a importância da região metropolitana de São Paulo, de São José dos Campos e de Campinas, né? O interior de São Paulo tem uma importância menor nas importações, porque ele é mais predominante nas exportações, né? Então, a característica das importações é que ela necessita, né, principalmente de rodovias para funcionar bem, enquanto que os corredores de exportação poderiam ser feitos pelas ferrovias a partir dos estados de origem, fazendo as transposições da macrometrópole da Serra do Mar até chegar nos terminais ferroviários em Santos. Como a maior parte da carga de importação está restrita à macrometrópole, fica retido, né, ou absorvida pela macrometrópole, os corredores ferroviários de importação ficam minimizados. Mas aí você tem que analisar o conjunto dos corredores ferroviários de importação e exportação, como você pode ver abaixo à sua esquerda, que representam 16 bilhões de dólares e 23 milhões de toneladas. Então, esse conjunto dos corredores ferroviários de importação e exportação é que vão, digamos, sobrecarregar os terminais ferroviários da margem direita e esquerda, né, que somam 22 milhões de toneladas, quase 23 milhões. Né? Agora, para que esses corredores ferroviários pudessem ser viabilizados, né, e representassem 36% ou 37% do comércio exterior do Porto de Santos, né, você teria que fazer uma análise, como nós já dissemos, sistêmica, né? Porque não pode apenas fazer modificações de Dourados ou Anápolis até São Paulo sem mexer no rodoanel ou sem mexer nos acessos de descida e subida da Serra do Mar. E nem tampouco dos acessos ferroviários à margem direita e esquerda do Porto de Santos até chegar nos terminais, que não são propriedade das companhias ferroviárias, mas dos terminais portuários, né? Então, as companhias ferroviárias não teriam muito problema de fazer mudanças no trecho que vai do Planalto, que vai dos estados até chegar em São Paulo. O problema é que elas dependeriam de uma mudança de mentalidade para fazer investimentos pesados ao longo da região metropolitana de São Paulo para construir um ferroanel que passaria a ser caro, porque porque a ferrovia ela não funciona separado, a companhia ferroviária não funciona separado da via, né? Ela é proprietária da via, ela tem que administrar a empresa ferroviária, ela tem que administrar a via, ela tem que administrar o sistema de controle e pessoal. Já as rodovias não, quer dizer, a rodovia e a empresa rodoviária são coisas separadas, né? Então, a empresa de rodoviária não tem que se preocupar com o sistema de controle e a construção de rodovias, né? E a administração da rodovia. As ferrovias têm. Então, esse cenário de simulação, digamos assim, é complicado porque, digamos, ele precisaria de uma avaliação sistêmica, né? Desde o Porto de Santos, começando nos terminais ferroviários, até chegar no seu destino nos estados, né? Agora, os corredores ferroviários de importação, eles são relativamente pequenos porque a característica deles seria de exportação, né? Considerando que todas as cargas de exportação desses estados viessem por ferrovia. Nós estamos fazendo aqui análise de carregamentos máximos, né, para definir esses cenários, tanto para o ferroviário como para o rodoviário. Mas algumas coisas estão ficando claras, que como a maior parte da carga de importação, 75% dela fica absorvida na região metropolitana de São Paulo, da macrometrópole, né? Então, digamos, o que sobra é o que poderia vir por ferrovia. A próxima etapa na análise dos corredores ferroviários de importação seria, digamos assim, a transposição da macrometrópole, quer dizer, o ferro-anel, né? O ferro e o rodo-anel. Porque, então, aí, nessa análise, nós estamos vendo aí que temos que pensar no fluxo dos corredores rodoviários e ferroviários nessa confluência com a região metropolitana de São Paulo e a macrometrópole, né? Esses fluxos máximos rodoviários e ferroviários fazem com que você tenha aí uma movimentação de 50 milhões de toneladas e 44 milhões, bilhões de dólares, né? Isso considerando 50%, né, do carregamento de importação e exportação do Porto de Santos, mas é uma quantidade, digamos, muito grande. Então, como os corredores ferroviários precisam de uma avaliação sistêmica muito grande, os rodoviários estão mais próximos do porto e servem diretamente a região metropolitana de São Paulo e a macrometrópole. Só que eles influem diretamente no fluxo do tráfego dentro da cidade de São Paulo. Já os ferroviários, né, movimentam uma quantidade de carga que precisa fazer uma avaliação desde do terminal ferroviário no porto, na margem direita e esquerda, os acessos ao porto e à cidade, a transposição da Serra do Mar, a transposição da macrometrópole até chegar nas suas origens, nos estados que produzem ou recebem mercadoria, né? Então, sem essa análise sistêmica, é perigoso fazer qualquer tipo de investimento que aumente qualquer trecho, aumenta a capacidade de qualquer trecho ferroviário, porque você vai empurrar para frente ou para trás cargas que vão fazer acarretar congestionamentos. Então, o grande aspecto que nós temos que considerar nessa figura aqui é essa soma, né, dos corredores rodo-ferroviários fazendo essa pressão sobre a macrometrópole de São Paulo. Uma vez vencidos os problemas da macrometrópole, do ferro-anel, os corredores ferroviários de importação, então, seguiriam aqueles corredores, aqueles cinco corredores que nós já mencionamos anteriormente, né, para a exportação, carregando esses tipos de mercadorias, né, para cada estado relacionado, né? Nos corredores 2, enxofre e cloreto de potássio, quase sempre são aqueles produtos que vão ser insumos para as exportações de commodities, né? E a diferença básica é que os corredores de importação representam 21% das importações, representando 4 milhões de toneladas, e os corredores de exportação representam 19 milhões de toneladas. O conjunto deles, 23 milhões de toneladas, se todos esses cenários de máximo carregamento se realizassem, né? Considerando, então, o total dos corredores ferroviários e rodoviários, né, nós teríamos a soma total deles representando 96% da carga de importação e exportação, considerando o 50% do Porto de Santos, né? Como já mencionamos antes, isso representaria 50 milhões de toneladas e 44 bilhões de dólares. O que sobraria para 100%, nós estamos considerando aqui aquilo que poderia ser usado eventualmente pelos corredores hidroviários, que representariam 1 bilhão e meio de dólares e 1 milhão de toneladas, né? Se isso fosse verdade, então nós temos que ver como isso oneraria a hidrovia Tietê-Paraná. Então, se as hidrovias pudessem captar esse, digamos, 3% das exportações e importações pelo Porto de Santos, representando 1 bilhão e meio de dólares e 1 milhão e meio de toneladas, né? Nós vemos que a hidrovia Tietê-Paraná teria capacidade de contribuir com mais, né? Porque ela transporta atualmente 5 milhões e 700 mil toneladas. Então, existe alguma capacidade extra que pode ser usada pelas importações e exportações através das hidrovias. Ou desse corredor hidroviário Tietê-Paraná.